Viva o mundo do som. Viva o mundo da música. Ele está aqui pra tocar ao vivo. Agora! DJ Tom Mix. Um show no máximo. Só pra você. Alô, Mojuba, e começa essa balada assim, ó! Santinho, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa, desse jeito cê me deixa. E volta a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai começar pra cima. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, dando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda, eu chupo ela toda, eu chupo ela toda, eu chupo ela toda. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima e dá ali na palma da mão, e dá ali na palma da mão, palma da mão, palma da mão, vai começar, Monju! DJ Mix! Vai que o bagulho vai doidar! Aí tu sabe, ela vai gemer. Aí tu segura. Eu vou te fazer, mulher. Ei, tio, fala pra ela. Ela vai dar hoje, Monju. Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima, tu por cima, por cima, por cima. Tu rebolando na p**** e eu curtindo agora a viagem. Vai, vai, desce. Vai te segurando. Já que ela quer puta e o bonde não te cobra nada. Já que ela quer puta e o bonde não te cobra nada. Toma peru, toma que é de goma, que é de goma, que é de graça. Batida no momento, qual é? Tom Mix. Agora! Agora! Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso pra... Alô, meu parceiro, Valber Santos! Vou... Lá de Castanhal, tá aqui com a gente, valeu, brother! Vamos acabar... No máximo, brother. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada, isso nunca vai me... Nosso parceiro Bezão também! Não. Essa verde e prata tá aí com a gente, obrigado, garoto! Vamos parar de brincar. É mesmo, é? E procurar. procurar alguém. Aqui com a gente, valeu, meu irmão. E pra não piorar este erro, aqui. Se me deixa. Não, não, não, não. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, tá servindo bala de prata, tá aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Ele e toda a galera tá aí, papai, segura o homem, meu irmão, que ele é. É no máximo, brother. É. Alô, Indiano, cê. Pega, meu irmão. Eu tô aqui, Banjo, e você, mulher. Eu sinto com o DJ Tomix. E o show no máximo começou. Aqui. Com você, isso faz doer, nem imagina. Hoje, sábado, Tomix em Marituba. E mais um Mega Fantástico. Sou minha paixão. No domingo, Garaparu. Lá em Santa Isabel, papai. Próxima sexta-feira, no Acará, no segundo encontro dos fenômenos. E mais a DJ Melry. Lando Mix e o Rafael do Guarumã. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava delirar. Alô, parceiro Velder Santos, sai com a gente! Ah, lá de Castanhão! É uma forma de curar, é dizer adeus. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Alô, Melly! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. É menos pressão aí, né, meu irmão? A família. Fala, Robson! Tá pagando uísque. Por quem tá só no búfalo hoje é tudo VIP. Desce logo o escovite. Pra galera que veio solteira hoje aqui pro hotel, bota pra cima e vai! Vai! gol! E a galera do São Paulo bota a mãozinha pra cima e bota pra cima, bota pra cima! E a galera do Corinthians tá ali na palma da mão! Da mão! Da mão! Equipe Cracolândia também tá aqui na área! O show é... É no máximo, brother! É no máximo, brother! E bota a mãozinha pra cima, e bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Olha a pegada dos mundos. Sente o chão falando Ferrari Black. Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do Crocodilo. Aí é só marcante, eu vou... E tem também a Leila! Vem com a gente curtindo na pressão. Obrigado, valeu pelo carinho também! Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. E bora! Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão, curtir na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no Badala, só vem. Libera o som que o Tom vai tocar na pressão! Bros Produções. DJ Mito Sampler também tem com a gente, bora Mito! Se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Agora vai liberar mais uma! Mais uma. Meu anjo do amor, meu super-herói. Quem nunca viveu o amor de ilusão? Se você achar essa canção que me leve a você, te pergunte bem de mim. Eu quero, eu quero, e não deixe eu fugir. Alô, chefe do baile! Cadê você? Quem tá de chefe, levanta a mão. Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amigas deles, DJ é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe, né, pai? É porque pega uma vez, as novinhas pedem. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É porque pega uma vez, as novinhas pedem mais. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque ele é envolvido. Falou, meu parceiro Robson! Aquele jeito. Seu meu mito sample arrebentaram por aqui pelo mini. Guanabara de Monju, chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Bota pra cima aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Elas não para. Então, menina, bate, bate, bate, bate, bate com a bunda na vara. Então, toda a galera por aqui com a gente aí, dessa vez, o Bala de Prata. Menina, bate, obrigado pelo carinho, galera. Já marcando a presença, tá em peso aí. Menina, bate, valeu, valeu, valeu, valeu. Bola trava e faz de um jeito. Do mix. Uma outra faz. Ela senta com o pai, ela que contrai. Senta. Ela senta com o pai. Senta. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bola trava e faz de um jeito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum. Pra mulher que tá solteira nessa porra, bota pra cima. Os amigos tá pedindo, vai mulher, mexe o bumbum. Que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai, levante a mão. O DJ é malandro e o Wesley safadão. Joga a mão aê, joga a mão aê. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai, levante a mão. O DJ é malandro. Alô, Elber Santos. Bora ver Elber Santos e a galera de Castanhal também. Com agilidade. A Agita DJ. Então bora curtir o nosso ritmo que é muito mais gostoso. E a galera tá curtindo hoje nessa sua alegria, nessa sua festa. E quem tá feliz, bota a mão lá pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha lá pra cima, dá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga a mãozinha lá pro céu, bora do mix. DJ Santos, ele é a primeira dama, irmãozão lá do Dieguinho Pitbull, lá de Castanhar, parceiro. É gente nossa, valeu, brother, valeu mesmo. Não deixando você ficar parado. Ele mesmo, olha, amor. Um abraço pra você, viu? Na moral. Não quer mais, traz a chave do meu coração. Não me quer mais, me liberta pra outra paixão. Sandro e também o Matheus, já curtindo aqui o Mega. O Mini Guarabara, obrigado, garoto. Um abraço pra você. Mas me liberta pra outra paixão. Viviane Batidão e DJ Betinho Isabelense. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo quarto. Tá tranquilo? Tá favorável, bro? Show no máximo ao vivo. Alô, bonjour, bonjour. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não devo o meu compromisso. Por isso eu vou hoje sumir. Toda mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Vai o quê? Tua mão vou pedir. Vai pedir pra quê? Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Banda AR15, estourando o sucesso. Só quem sabe vai cantar assim pra mim, ó. Essa de... Tu quer o quê? Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não devo o meu compromisso. Alô, parceiro Matheus, chama aí com a gente. Valeu, brother. Se quer é demais, valeu, Matheus. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Eu vou te assumir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Agora se tiver mulher solteira, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. E dali na pressão, e dali na pressão. Pressão. Agora sim. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Eu vou dizer meu nome. Tom Mix. Por que não me diz o teu nome? DJ Tom Mix. E bora na pressão, e bora, bora na pressão. Libera essa porra. Só a mulher solteira. Bota a mão lá pra cima, lá pra cima. Só assim, ó. Aí Tom Mix vai fazer ao vivo. A capela só liberada pro DJ Tom Mix. A música do momento. A capela só liberada pro Tom Mix. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho. É imoral. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas. É assim que é bom! Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Dedito Mix. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Só quem tá muito chapado aqui, bota pra cima! Sexta-feira estaremos juntinhos, brother! É no máximo, brother! Toda a galera daí! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô agora. Desafiar, não tô entendendo. Mexeu pro DJ, vai ter que mostrar o talento. Vai com ele, pé, baile de favela. Na Amazônia, baile de favela. São Rafael, é, baile de favela. E os menores preparados, tudo. Um, dois, três, vai! Deixa tudo no escuro, caralho! No escuro, caralho! A partir de agora, vai descer, descer, descer, descer, descer o piranha. Vai descer o piranha. Tá gravando? Alô, parceiro! Olha só. É o Cujuba, empresário aí do Bola de Prata, tá aqui com a gente. Valeu, meu brother, toda a galera. Alô, galera do Bola de Prata! Olha só. Tô ligado que esse CD vai rolar ao vivo aí no Bola de Prata, meu irmão. É Bola de Prata e não se fala mais nisso. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Essa batidinha é maneira. Cai, vai começar o quê? Vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão. Duvido que você vai encontrar. Assim! Porra nenhuma, eu quero é putaria! Batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, rebola pra cima, E quem tá feliz, bota a mãozinha lá pra cima. Joga lá pra cima. Joga! DJ Paulinho, da Adidas Produções. DJ Tom Mix. Thank you. sem moral, meu irmão, sem moral, meu irmão. Já foi meu. Meu corpo todo estremeceu. Mas se diga que escolhe agora sou um, eu. Um, dois, três, vai! Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada pra fazer de novo. E se ah. Isso for pecado, quem vai nos julgar? Só quem tá apaixonado, bota pra cima, bota pra cima. É bom demais. É muito bom tocar em Maju. Quando eu te vejo com ela, minha mão gela, minha boca vai secando, eu vou ficando muda. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Hey, Tom Mix. Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas duas horas de carência, você vem me... O que que vocês fazem? E a gente faz amor. Ah, é? Me diz que eu sou o seu amor. Faz o que quiser. Se me agora coração, me viu, deixa meu coração vazio. Um, dois, três, vai! E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra pro bar. Meu motivo pra mudar. Acabou. Vê assim. Você tá onde, velho? No show no máximo com o Tom Mix. Beijei na boca que batom vermelho. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. No chão desse dia que me disse adeus. DJ Tom Mix. Sem os teus olhos já não tem sentido. DJ Tom Mix. Biscoito, tô bebendo pouco, observar. Hoje sábado em Marituba, domingo Carapuru e Santo Isabel. Próxima sexta-feira, encontro dos fenômenos lá no Acará. DJ Melo e DJ Nando Mix e mais o DJ Rafael do Guarumã. No sábado e domingo em Braves do Marajó. Pedaço da minha vida, não sei onde se perder. Alô, banda batidão do Melody. Não sei onde andarás. Se amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. E eu não sei, não sei onde te encontrar. Nosso dia cai a noite sem você. O que você gosta de ouvir? SPM Productions. Sucesso. Aí, Robs. Lembro daquele sorriso que curava tudo. E as horas que passamos juntos sempre vou lembrar. O parceiro Mel Santos também tá aqui com a gente. Obrigado. Chega de Robs. Sem ninguém pra me abraçar. DJ Tom Mix. Alô, Mito Samper, libera o laser. Brincado a noite toda nessa porra aqui, meu irmão. Amanheça, e tu não estás. Não sei onde andarás. Se amanhecer que chega, cai a noite, é tudo igual. E eu não sei, não sei onde te encontrar. Se o dia cai a noite sem você, é tudo igual. Agora na moral mesmo, quem é do Pai Sandu? Mãozinha lá pra cima, quem é do Paisandu? Dá-lhe na palma, dá-lhe na palma, bota na pressão, bota na pressão. Alô, Tom Mixer! Esse show é na pressão, esse show é na pressão. Vamos botar no máximo, DJ. Vamos botar no. É no máximo, Robson! Vamos botar DJ Tom Mix. Agora o salinho é diferente. Máximo. No máximo. DJ que agita o povão. Alô, Sandro, daí com a gente. Alô, Adesinho. Tudo pra TV. As marcantes que foram sucesso. Agora você ouve aqui. Toma recorda. Que vamos curtir aqui, Mojo. É marcante na veia. Já, já. Agora. Aqui. Oh. Quando o cara se separa da mulher, essa licença me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Aí já sabe, né, meu irmão? Estou me sentindo só volte. Pra cima! Tudo bem, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe. Hoje já sábado vai ter a onda com bola de prata, meu irmão. Eu vi, eu vi. Valeu. Vai ser o último a sair, ele é a primeira dama. Tá aqui, meu irmão. Valeu, brother. É no máximo. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Obrigado também, DJ Ivo. DJ Jorge aí do Vibrante. Alô, DJs. DJ. DJ Tom. Então por que me abandonou? Diferente assim, ó. Quer estar contigo e não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Marcantes. Eu não paro de pensar. pensando. Marcante. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim. E você? Me apaixonei naquele momento. É o quê? Fala pra mim! Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson de Elson, tocando com emoção. Palpitando as batidas do meu coração. E eu faço pé de príncipe negro. Agora. o Robson Absoluto, o cara que aí que confiou no trabalho do Tom Mix desde a passagem aí pelo Meteoro, pelo Rubilage, pelo Tesão Tupinambá. Alô, Robson! Pense em mim, pense e verás, não acabar.